2224, reporte visual do campo para o cancelamento. Estamos na para 17. Como é que está totalmente visual? Vai prosseguir para o externo? Pois agora 9000 está sentado no I-14. Controle 2224, tá visual com o campo. Modifica do presente? Afirmativo. Modificada as regras, chame a torre 11895. 11895, obrigado. Torre Salvador, passarido 2224. 2224, prossiga. Vou na pôr de centro, visual com o campo. Gente, repete nacional, dono 7. Câmara, 2224. Só poderia confirmar o ajuste, por gentileza? E 14. Obrigado. Ingressando a final da 17, baixado e travado, passarei 2224. Gente, passarei 2224, livre pouso na 17, vento calmo, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado 2224. Sierra 2224, solo 56, Libra na Lima, táxi nessa frequência via pátio principal, pátio 3. Pátio principal, pátio 3 na sua escuta, 2224. Posição 1 no direito do pátio 3. Confirma, senhor, o passareto? Posição 1 no direito do pátio 3. No direito, sente. Só confirmar o passarinho, vai ser do lado do último azul a nossa parada, é isso? Isso. Obrigado.